província, Festo se levantou. Os judeus clamavam, Paulo eles acusou. Mas ele se manteve firme, não se deixou abalar. Na lei e no templo, sua fé não vai vacilar. Eu apelo a ti, Senhor, meu justo defensor. Mesmo em meio às sombras, eu confio em teu amor. Sei que estás comigo em cada aflição. Na verdade e na luz, eu encontro a salvação. Festo ouviu as vozes, mas não havia razão. Ninguém pôde provar as mentiras da multidão. Paulo, em sua defesa, declarou com fervor: em César eu estou, é ele meu redentor. Eu apelo a ti, Senhor, meu justo defensor. Mesmo em meio às sombras, eu confio em teu amor. Sei que estás comigo em cada aflição. Na verdade e na luz, eu encontro a salvação. O Rei dos Reis, em ti eu confiarei, caminhando em fé, em ti eu descansarei. Confio em teu amor. Sei que estás comigo em cada aflição. Na verdade e na luz, eu encontro a salvação. Português e worship. A conseguir toda ao piano.